Introdução ao workshop número 444. O verdadeiro blueprint começa hoje, porque agora fica claro que as unidades de gás são para elevar a alma do homem e a alma do planeta, não para você economizar dinheiro. Como o homem gosta de queimar, agora ele pode queimar o quanto quiser. Na verdade, quanto mais ele queimar, mais rápido o planeta será elevado. Este gás não é gás de estado de matéria, que causa tanta destruição. É gás plasmático, portanto, a respiração dos gases do escapamento irá alimentá-lo e ele... Também quando você não estiver usando gás, você deve manter o registro do gás aberto, para que o gás se espalhe assim pela atmosfera, a fim de acelerar o processo. Não apenas isso. A água produzida pela queima do metano deve ser dada aos rios e oceanos. Precisamos distribuir 3 mil dessas unidades de gás em todo o planeta o mais rápido possível para criar a Cúpula da Paz. Este é o desenvolvimento mais surpreendente e incrível até agora. E de acordo com a crença chinesa, 4 é um número muito da sorte. Hoje temos o workshop número 444 no dia 4 de agosto, que é 8. E novamente mais 2 4. A convergência de tantos 4 é um dia de sorte que vai além da sorte. É também a comemoração do aniversário número 64 do Sr. Cash, outro 4. Sr. Cash disse aqui que no futuro o homem entenderá a sorte desse dia de hoje. Com grande pesar, o Sr. Cash anunciou hoje que o Irã está buscando uma bomba nuclear, iniciando as centrífugas, e que ele tem que se afastar assim do governo iraniano depois de tanto ser feito. Mas que ele não está se afastando da nação iraniana. Não sabemos onde isso vai parar. Isso pode muito bem levar ao próximo passo importante no processo de paz. Ele também repreendeu os Estados Unidos por se vangloriarem de matar um homem e a China e a Rússia para avançarem em direção à paz. Em vez de fazer uma peregrinação a Meca ou Jerusalém, as pessoas serão convidadas a ter um sistema em sua casa. O próximo ciclo é para o benefício de toda a humanidade. 4 buscadores de conhecimento ao redor do mundo já foram infectados com a nova versão do corona. Basicamente é uma gripe de clima quente que sofreu mutação e está ocorrendo agora no verão no hemisfério norte. A mudança é que a gripe normalmente ocorre no outono e inverno, e agora através dessa mutação ela está ocorrendo no verão. É por isso que o número de casos de Covid está aumentando nos países do norte. Esta versão de clima quente é mais energética do que o normal e está afetando as emoções agora. O Covid original afetou principalmente apenas a fisicalidade. Agora, com esta nova versão, está afetando as emoções, que, por sua vez, afeta tanto o físico quanto o emocional. E é muito mais forte desta vez. Veremos que ele dura mais tempo e cria depressão e tendências suicidas. Durante o próximo ano, teremos que observar o número de suicídios no mundo inteiro em pessoas que adquiriram Covid. Se necessário, a Fundação Cash fará um dia do Blueprint para o Covid, mas temos que ser muito cuidadosos na forma como apresentamos por causa da censura. Temos que esperar e ver como as coisas evoluem. O Sr. Cash insinuou aqui que os sistemas serão diferentes dos copos da vida, talvez novos ganhos. Além disso, as unidades de gás podem ser usadas para o Covid. Respirando os gases plasmáticos, talvez até uma unidade de gás especial para o Covid seja desenvolvida. Temos que esperar e ver como isso se desenvolve. Uma grande notícia é que a restrição de 5 anos imposta à Fundação Cash pelo falso processo judicial belga expirará no dia 7 de agosto de 2021, como já expirou. A Fundação Cash lançará uma aplicação de saúde maciça em todo o mundo que mudará o mundo da medicina. Há um resumo aqui muito bom também do progresso dos testes de simulação de voo em Linz nesse workshop, que você pode ler por conta própria com calma. Basicamente, o objetivo era criar um envelope com a energia da alma do homem. E isso foi conseguido agora. O próximo passo é solidificar e mover o envelope com a alma dentro dele e depois remanifestá-la no segundo sistema de voo. Os melhores candidatos para isso são pessoas que já passaram pelo sistema, porque suas almas foram elevadas e têm uma conexão com o sistema. Será mais fácil. Esses testes começarão em setembro. Os dois sistemas estão configurados como uma gemiosidade, que são gêmeos, um com o outro. Eles funcionam como um sistema planetário. Um cria a gravidade e o outro suporta as formas de vida. Esses dois sistemas representam o sistema solar, e os dois sistemas seguintes que serão adicionados representarão a galáxia e permitirão a viagem por todo o universo. Nós criamos a força de campo elusiva da alma do homem. Você irá para o sistema 1 e será transmutado para o sistema 2. Será filmado para que possam observar as forças de campo, mas nunca será divulgado ao público. Então, os oficiais de imigração austríacos serão chamados a Linz para emitir vistos. Deixe-me terminar com isto aqui. A Terra expressa suas emoções através do clima e dos terremotos. Então, estamos vivendo em um ser vivo. É melhor acrescentar isto aqui também. O que fizemos com os copos da vida, respirando, bebendo e aplicando no corpo, isto é exatamente o que estamos fazendo com a Terra. Temos aplicado os gás líquidos aos rios e oceanos e os campos de energia à fisicalidade da Terra. Agora, com as unidades de gás, estamos aplicando o sistema de respiração para curar o planeta. Há mais, muito mais neste belo ensinamento, nesse workshop número 444, mas o resto é para você desenterrar e descobrir você mesmo. Obrigado por escutar. 2 de agosto, o aniversário de número 64 do Sr. Cash. Parece 6.400 anos. Esperemos que haja dias melhores para vir. Buscadores de conhecimento têm muitas perguntas sobre os 3 dias de Blueprint de Energia. Favor rever e estudar resumos anteriores. Se um grande número de pessoas usarem estes sistemas, eles irão construir e criar uma grande economia para a sua nação, não apenas para você mesmo. Se seu país necessita de 5 centrais elétricas, usando esses sistemas apenas uma seria necessária. Isso é uma economia de 80 nação. Atualmente, a forma como nosso sistema de geração de energia estão configurados é que desfrutamos da eletricidade e deixamos os enormes juros dos empréstimos para nossos filhos e netos no futuro. Com a energia de plasma, não restará dívida para gerações futuras pagarem por nossos prazeres. Como o aquecimento global está muito na moda agora, isso resolveria esse problema. Estaríamos livres do controle de países produtores de petróleo e gás como a Rússia e o Oriente Médio. Como físico nuclear, eu sou um defensor da tecnologia nuclear, mas sim do conhecimento universal oculto dentro da ciência nuclear, a essência de como a energia é produzida, que com ela se torna todo o resto. As unidades de produção de gás são feitas para que você traga mudança, para trazer a nova dimensão. Enquanto você usa a estrutura dos gases, sua alma se eleva a uma nova dimensão. Você não está usando um gás no estado da matéria, você está usando um gás no estado de plasma. Qual é o ingrediente do gás metano? CH4, hidrogênio, como energia, e carbono, como conexão. Não é desta forma que você controla sua respiração? É uma maneira de elevar a alma do homem assim? Você usa CO2 para apagar incêndios, mas com a tecnologia de plasma você apaga o incêndio e eleva a alma do homem. Você permite que o homem viva. E se em refrigerante você adicionou o CO2 plasmático? Não seria cada bolha daquela do refrigerante uma elevação? Encontramos atalhos rápidos para que a humanidade e a alma do homem saiam do conflito. Quando você compra uma unidade de gás metano, você não só obtém uma sua economia de energia e combustível, mas também está tornando o homem pacífico. Com gás de plasma, o que sai de seu tubo de escape ou sobe pela chaminé é, na verdade, a elevação do homem, não poluindo o meio ambiente. Ao queimar este tipo de combustível, você está dando ao homem o que a Terra não foi capaz de fornecer no início de sua criação: energia suficiente para sobreviver. Desta forma, o homem se torna pacífico. Não esqueça que eu sempre disse: um único átomo pode cobrir o universo. Todos esses sistemas que estou introduzindo são sistemas universais. Qualquer pessoa que se aproxime deles sentirá e entenderá a mudança. Nada do que eu trago é coincidência. Tudo é parte de um plano maior. Esse plano é a paz mundial. As nações que vão para a guerra, elas vão se afastar dela. Mais tarde explicarei a vocês por que quebrei os laços com o governo iraniano a partir dessa semana. Não vejo qualquer necessidade de alta purificação de materiais nucleares no novo ciclo do que eu chamo de máquinas de morte, que produzem materiais nucleares enriquecidos para armas. A nação não precisa disto, especialmente quando está sofrendo de fome e inundações. Não precisamos fa fazer uma bomba nuclear, purificando mais para mostrar nosso poder, para que um dia possamos usá-lo. O poder do conhecimento no Irã está além do nuclear, mas os líderes iranianos estão cegos para isso. Ou estão tentando ser cegos para isso, para que possam forçar as outras nações a ouvi-los, mostrando que podem enriquecer os materiais nucleares. Eles devem mostrar o poder pelo conhecimento superior e não pelas armas. É lamentável que, depois de 45 anos de apoio ao governo iraniano de diferentes formas com o trabalho científico, eu tenha que me afastar do governo iraniano. Mas eu não me afasto da nação iraniana. Ontem visitei a embaixada iraniana e apresentei meus pontos com muita clareza. O Irã não precisa purificar mais os materiais nucleares e usar a nova Sirius 6. Não é absolutamente do interesse de nenhuma nação, nem mesmo do Irã. O Irã está tendo enchentes nas quais milhares de pessoas morreram nas últimas 2 semanas. Temos que ajudar essas pessoas, não gastar dinheiro no desenvolvimento nuclear na esperança de que um dia possamos usá-lo para ameaçar o Estado de Israel ou os Estados Unidos. No momento, a quantidade de conhecimento e recursos gastos em tecnologia de armas nucleares é inaceitável. A nação sofre porque alguns querem provar que são maiores e melhores. Meu ponto é muito claro com o governo iraniano. Você perdeu um de seus principais cientistas e apoiadores. Mas eu não deixo de apoiar a nação iraniana. Entretanto, não podemos apoiar o governo ou uma nação que está inclinada a desenvolver armas nucleares. Apesar de termos dado tanto, como eles dizem, podemos produzir bomba nuclear como quisermos. Por que vocês querem uma bomba nuclear? Por que razão? Especialmente quando você tem a tecnologia de plasma que é mais poderosa e pode trazer mais credibilidade e conforto à nação do que as armas nucleares. As nações têm que ser pacíficas. O mesmo vale para o apoio aos chineses. A criação de condições de guerra no Mar do Sul da China para demanda territorial deve ser parada. Lide com Taiwan com amor, cuidado, tecnologia e tudo mais. Então eles vão querer se tornar parte da China. Não os ameace pela força. A mesma coisa vale para a Rússia e a Ucrânia. Introduzimos essas novas tecnologias a fim de acabar com a guerra e com os conflitos travados por causa dos recursos. Não para que uma nação seja superior à outra. A superioridade da nação deve estar no conhecimento e na forma de servir, não na forma de matar e destruir. Pedi repetidamente aos oficiais do governo iraniano que tomassem o caminho da paz e não do conflito, o que eu chamo de alimentação de gases, como foi reportado para a centrífuga Sirius 6, para criar um nível superior de urânio e plutônio para que ele seja uma potência nuclear para fazer o que quiserem fazer. Isso não é aceitável. Nem para mim, nem para aqueles que são um homem de paz, porque sabemos qual é a razão por trás disso. É lamentável retirar do governo iraniano o apoio do lado nuclear. Mas não do outro lado. E isto é primordial para nosso trabalho. Precisamos da tecnologia nuclear para chegar ao nível da tecnologia do plasma nuclear para podermos nos tornar o homem do universo. Não ter poder para mostrar que podemos matar e fazer mais danos. A sabedoria é negociar. A tecnologia da Fundação Cash será desviada para outra nação para expansão e aplicação pacífica. Isso será mostrado muito em breve para os buscadores de conhecimento. Nós nos movemos para garantir o trabalho que fazemos, para garantir o trabalho de paz, e não para que os outros usem a nossa tecnologia para criar mais caos, seja na China, na Rússia, no Irã ou nos Estados Unidos. O que vejo essa semana, os americanos se orgulhando de bombardear um homem em sua varanda, porque ele é o chefe da Al-Qaeda. Isso é ridículo, é inaceitável. Torna-se ainda mais inaceitável. A matança tem que parar. A razão para isso é muito simples. Mostramos-lhes as unidades de aprimoramento para o voo. Se tivéssemos a colaboração das nações que estão envolvidas com a tecnologia de plasma, como os Estados Unidos, o Irã e outras, então você não precisa matar. Ao invés disso, você os transforma na unidade de aprimoramento. Você entende que ao elevar a alma deles, eles mudarão suas vidas. Não deve haver mais mísseis e bombardeios. Não devemos ter orgulho de matar nem mesmo o pior homem da Terra, porque somos o mesmo homem. Ao invés disso, devemos usar a nova tecnologia e transmutá-los. Não devemos encontrar uma solução matando e destruindo. Como vimos no programa do Rick, todos nós podemos nos elevar ao sermos elevados a entender através da transmutação. Todo o processo do ensino da Fundação Cash é trazer paz e criar as condições para trazer paz, não apenas falando sobre ela. Não somos como o Greenpeace, onde eles andam pelas ruas enquanto no fundo estão sendo pagos pelos russos. Durante as conversas de paz dos anos 70 e 80, as pessoas com o Greenpeace eram pagas para falar sobre isso nos bares, para fazer parecer que se tratava de um movimento popular isso. Nós trazemos o conhecimento. As unidades de gás e energia são parte desse processo. Deixe-me explicar-lhe uma coisa, que é muito fácil, e porque você é responsável por isso. Vocês não têm escolha. Terão que trabalhar conosco para trazer isso à tona. Já que vocês, como humanos, já fizeram tanta confusão e tanta bagunça para si mesmos através da queima de combustíveis e da criação de CO2. Então, agora o que fizemos na Fundação Cash Já que vocês gostam tanto de queimar, nós criamos as unidades de gás de plasma. Agora vocês podem continuar a queimar, mas desta vez a queima elevará a alma do planeta. O CO2 plasmático liberado pela queima pelas unidades de gás de CO2 trará a elusiva, o que chamamos de elevação do homem e da alma do homem, assim como dos animais e de todo o resto. Se todo o CO2 que você está criando poderia fazer tal aquecimento global, você pode imaginar o que o funcionamento dos sistemas de plasma de CO2 como um gás de plasma fará. Você transforma o CO2 e o devolve de volta como um alimento para a humanidade. O que este planeta não pôde lhe dar, eu lhe dei através do sistema de energia de gás. Agora vocês entendem o que está sobre a mesa e o que lhes trouxemos nestas 2 últimas semanas. No momento em que você queima gás metano, você recebe CO2 e água. Usando as unidades de gás da Fundação Cash, você queima metano, mas ao invés disso, você também eleva a alma do planeta. E a água que você produz estará na condição de plasma, o que trará alimento aos oceanos e criará um ambiente pacífico. Você está feliz por ter um gás barato, né? Mas eu estou feliz por começar a mudar o homem, os animais, as árvores e por trazer os mares e os oceanos de volta à vida. O que o planeta falhou, nós adicionamos como energia a ele. Os sistemas de plasma da Fundação Cash trarão a expansão da alma. Agora você vê que quando você entende a tecnologia, quão facilmente você pode trazer a mudança. Compre as unidades de gás e deixe-as funcionar continuamente, mesmo quando não estiver usando elas. E deixe-as funcionando fora na atmosfera. Você vai mudar a condição do planeta. Todos os domingos você borrifa água gigante de CO2 ao redor de suas cidades e adiciona gás aos rios. Agora, com essas unidades de gás, mudamos a atmosfera. Não vai lhe custar nada a mais, porque quando você não estiver usando gás, então deixe-o fluir para o ar. E depois que você terminar de usá-lo, então deixe que ele flua novamente no ar. O lema da Fundação Cash é: estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Não pense de maneira normal: ó, eu não estou usando para mim mesmo, então é melhor fechar o registro. Em vez disso, deixe o gás ligado e vamos elevar a alma do planeta. Vamos trazer a mudança para que nenhum animal seja jamais mate novamente. As águas produzidas pela queima do metano serão alimentadas nos rios e oceanos. Queimem o quanto quiserem, porque não há fim para a energia do universo. Agora você entende o que foi colocado em cima da mesa. Você olhou apenas para os blueprints de energia para saber como você poderia se beneficiar com a obtenção de energia mais barata. Agora você entende que você está de fato servindo à humanidade e o planeta. Estamos pondo um fim ao caos causado por nós mesmos e por todo e por nossas gerações anteriores. Que outros jogos eu tenho que jogar para você entender que a Fundação Cash não é um jogo. As coisas que a Fundação Cash traz não é para você ter um gerador ou para quando você estiver doente. A beleza disso é que quando você usa esses sistemas, você alguma vez ficaria doente novamente? Ou você precisaria comer, porque agora você está em uma condição de plasma. Agora, quando você queima metano, você está realmente se alimentando com as energias livres dos plasmas que você produz. O ar que o homem respira é a maneira como ele se eleva e vive neste planeta. A introdução das unidades de gás de aprimoramento é apenas para esse fim. Você procura o benefício em seu bolso, enquanto eu procuro a mudança na humanidade. Nós lhe demos os ganhos, nós lhe damos através da energia. Agora nós lhe damos através da essência da sua criação e vida, o ar que você respira. Porque os gases que você usa é a conversão do que chamamos as energias do universo, é o que o seu corpo faz. Deixe as portas e janelas abertas o tempo todo quando você usa o sistema de gás. Deixe-o alimentar o que chamamos este planeta doente sobrecarregado. Isso não é diferente do que temos feito ao longo dos últimos 10 anos. Nós lhe demos sistemas diferentes para cobrir o ar, matéria e os estados líquidos. Demos a você sistema de respiração gás, água de gás para beber e água de gás para borrifar sobre seu corpo, a fisicalidade. E através dessas coisas você se afastou da doença. Agora, estamos fazendo a mesma coisa para o planeta. Estamos dando gases para que o planeta respire. Você estava espalhando águas de plasma pelo planeta. E nós lhe demos as unidades de energia de plasma que você alimenta assim com excedente para o planeta. Ela precisa estar conectada ao sistema universal para alimentar o centro do planeta. Não é diferente como tratamos o corpo do homem ou do planeta. Estamos criando a transformação da energia em todo o planeta. O conhecimento do Criador é o mesmo. É como você utiliza que conta. É apenas um corpo diferente. Um é o corpo humano e um é um planeta. Mas o trabalho é o mesmo. Este planeta respira ar e essa respiração afeta sua emoção. É exatamente como o humano funciona. Em Farsi dizemos, gota por gota eles coletam. E então um dia todas essas gotas se tornam um oceano. É o que estamos fazendo com esses sistemas. Agora é a hora do reparo. Fizemos tantos danos ao planeta com os carros e usando a eletricidade, agora temos que pagar para consertar isso. Tivemos que seduzi-lo com a unidade de gás de metano, porque os russos cortaram o gás para a Europa e o resto da economia vai entrar em colapso. Aproveitamos esta oportunidade para curar o planeta. No mundo islâmico, é solicitado a você uma vez na vida a fazer uma visita a Meca. É uma obrigação. Cristãos e judeus devem visitar Jerusalém. Quantos milhões de pessoas vão a estes lugares a cada ano como uma obrigação religiosa? As famílias que afundaram e os que permaneceram ficam mais ricos. Mas não era o propósito da peregrinação unir a alma do homem? Mas agora isso se tornou comercializado. Você tem que entender qual é o próximo ciclo e como ele é definido. O ciclo desta vez é para toda a humanidade, não apenas para uns poucos se beneficiarem. É por isso que a Fundação Cash não faz templos. Nenhum lugar especial para ir rezar, exceto dentro de si mesmo, em sua alma e a elevação dela para servir aos outros. Compreender o propósito do conhecimento é o que é importante. Não o quanto ele lhe serve e o quanto você economiza para si mesmo. Agora você entende por que nos preparamos para esta tecnologia da forma que nós o fizemos. O processo para o homem é também o mesmo processo que se aplica no mesmo nível à comunidade universal. Nós tiramos energia do meio ambiente, do cosmos e a damos a você através dos geradores. Mas essa energia vem de algum lugar. E ela não pode ser colocada de volta no mesmo ambiente poluído. A energia que volta tem que estar em estado virgem para que se torne uma salvadora da vida, seja expandida e utilizada pela comunidade universal. É aqui que todo o nosso trabalho nos eleva. Talvez os novos sistemas o beneficiem financeiramente, mas moralmente, eles reparam os danos causados por você, suas gerações anteriores e as que virão. Nos próximos meses, vamos introduzir uma unidade de produção líquida, de certa forma, muito parecida com o diesel e a gasolina que você usa em seus carros, que mesmo enquanto você estiver usando esses combustíveis em seus carros, você está mudando o planeta para sempre. No momento quando você fica atrás do escapamento de um carro, você sente o cheiro de toda a poluição, mas muito em breve isso vai mudar, e você vai querer estar atrás desse carro por causa de todas as energias que ele libera e como ele eleva o meio ambiente, o homem e a alma do homem. Quando você usa a tecnologia e está feliz ao dirigir o seu pequeno carro, então você está alimentando o homem na rua, tanto com energias como para a alma. No momento, adicionamos aditivos a nossos tanques de combustível para que o carro funcione sem problemas. Usando a nova tecnologia, vamos adicionar aditivos para alimentar aqueles que respiram do escapamento. Assim como você tem sido alimentado pelos corpos e estando na unidade de aprimoramento, agora você entende a implicação da nova tecnologia que trouxemos. Nós usamos seu próprio ciclo de conhecimento para mudar a posição da humanidade, mas o cobrimos sob os materiais com os quais você se sente confortável. Não precisamos nos tornar alérgicos ao diesel ou à gasolina por estarmos próximos a eles. Nós nos recuperamos, elevamos nossas almas e tudo mais, e o que vem com isso? Agora você entende o propósito das semanas de Blueprint, mas tudo que lhe interessava era por que as luzes piscam? Isso era para piscar, na verdade, a luz de sua alma, e talvez você compreenda. Procuramos por você para criar o um ambiente de plasma em sua vida, em sua casa. Logo se pergunte: por que a cesta de compras está ficando cada vez menor? Por que as brigas e discussões na casa mudaram para o amor e cuidado? Por que mais pássaros e animais vêm ao meu jardim? Por que meu ambiente e meu bairro se sentem melhor? Por que eles estão recebendo o que chamamos o subproduto dos campos do sistema, na verdade? Com os novos sistemas, ambientes inteiros estão prontos para mudar. Mas a beleza do sistema é muito, muito mais profunda. Os diferentes sistemas de aprimoramento estão criando condições diferentes da alma, em diferentes partes deste planeta, e eles se ligarão, porque você está usando a mesma base de origem. Isso significa que eles são criados a partir dos mesmos materiais, portanto já estão ligados uns aos outros. Os campos magnéticos do plasma se conectam muito facilmente. Agora você entende por que eu insisti para que as 3 mil unidades de gás sejam colocadas ao redor do planeta. 3 mil pontos em todo esse planeta inverterão a maior parte dos danos do CO2 muito rapidamente. Estamos criando a Cúpula da Paz. Ela cobrirá todos os animais. Porque você não pode ir e alimentar cada formiga com gás ou alcançar cada leão. Esse processo alimentará todo o planeta para que a matança pare. Quanto mais unidades de gás colocarmos no meio ambiente, mais rápido conseguiremos esse processo. Portanto, não se preocupe se através de seu gerador você estiver pagando menos pelo combustível. Compreenda que você está criando a condição que nenhum homem mata mais. Então, qualquer um de vocês ficaria surpreso com o que virá. Tenho certeza de que alguns de vocês ficarão chocados com isso. Isto é, que quando vocês elevarem a alma de cada homem neste planeta, nós criaremos o novo filho do homem, o homem de Mitra. O amor do Criador preenche toda a criação neste planeta, e não apenas o homem. A geração futura compreenderá, mesmo se você não conseguir, que a parte mais significativa de todos os ensinamentos da Fundação Cast nos últimos 17 anos ocorreu nas últimas semanas. O curso da humanidade mudará a uma nova geração de homens, e uma nova geração de homens nascerá. O ar que nossos filhos respirarão será o da paz, e a água que eles bebem trará o conhecimento que eles não matarão. Os sistemas que lançamos é para compensar o que esse planeta não teve desde o início. Se você tem a riqueza, compre o maior número possível dessas unidades e dê-as a seus inimigos. Envolva-as rapidamente ao redor do mundo para que possamos mudar o curso da humanidade. O dia do Blueprint, na verdade, começou hoje. Agora nós lhe mostramos como colocar tudo junto para trazer essa mudança e benefício para a humanidade. É hora de mudar. Mas desta vez, a mudança vem para servirmos aos outros, e nesse processo também podemos ser servidos. Maomé tornou obrigatória a visita à Meca. Nós tornamos obrigatório ter um sistema em sua casa para você servir aos outros, e isso se torna sua Meca para servir a si mesmo e aos outros mais. A responsabilidade é sua. Este trabalho não termina aqui na Terra. Vocês estão sob sua responsabilidade onde quer que você aterrisse, ou onde você se tornar a alma da criação de um novo ciclo, assegurar que sua alma seja provedora da totalidade, que nenhuma raça que você criar se tornará um fardo e um perigo para os outros. Coloque essas unidades ao redor das prisões, nos hospitais. Muito em breve, todas as alas estarão vazias. Não é que eles fugirão, mas sim que será deixado eles saírem, na verdade, porque eles elevaram sua compreensão do processo. Eles servirão à humanidade. Porque eles têm o conhecimento interno e nunca farão nada de errado com outro ser. É responsabilidade de vocês, buscadores de conhecimento, garantir que este processo ocorra o mais rápido e eficientemente possível. Como eu disse a um diplomata muito recentemente, a política de armas se torna política de plasma. Um mata e o outro dá vida. Mas o que dá a vida é mais eficiente, porque ninguém sofre com isso. Nenhum pai ou mãe vai perder seu filho, e nenhum filho vai estar esperando o pai morto voltar para casa. Acidentes e incidentes acontecem, mas isso não será feito deliberadamente. Este é todo o propósito de trazermos para você esses novos sistemas. Quando você respira o ar passa pelo nariz, em um ponto mais próximo da alma, e eleva a alma do homem. É por isso que nós lhes oferecemos esse sistema de respiração, para elevar a alma. E o resíduo do que é estado de matéria irá para os pulmões como energia. Agora cada um de nós respirará essa energia o tempo todo. Você pode imaginar como será a próxima geração do homem? A elevação da alma da totalidade deste planeta elevará a totalidade do Únicos. À medida que se vai tirando disso, ele devolve mais. Agora você sabe por que Mitra escolheu a Terra. Ela tem gás, água e tem elevação dos campos de si mesmo para se fixar no universo. Precisamos passar adiante, mudar para trazer essa paz. Mitra não se apaixonou pela Terra apenas pela beleza da Terra. Ela podia ver a implicação do que ela pode entregar a Únicos. A semente que pode trazer a condição de paz não só para o mundo, mas também para o universo e para o Únicos. Há mais propósito para a alma do homem do que apenas o comportamento animal. Um dia, este ensinamento de número 444 será conhecido como o ensinamento mais afortunado que você já recebeu. Os chineses acreditam que o 4 é um número da sorte. Não apenas 444, mas também 8 do 4, que são três números 4. Hoje, nós mostramos a você como conectá-los e trazer a economia e o serviço para a humanidade. Este é o melhor presente que eu poderia lhe dar no meu aniversário, neste momento. Eu lhe dei a vida do nascimento, do novo ciclo das almas do Criador. Talvez vocês entendam o que eu disse na introdução. A raça humana vai mudar além do reconhecimento. Nossos presidentes não irão se vangloriar que matamos um homem bombardeando ele. Eles terão orgulho de servir à humanidade, elevando toda a humanidade e até mesmo os peixes nos oceanos. Espero que tenha trazido para casa o maior presente que a humanidade jamais poderia receber. Eu esperava que não tivéssemos que trazer o conhecimento desta maneira para o homem, mas em essência, esta é a maneira que você pode recebê-lo. Você tinha que ver todo o processo para acreditar nele, para que você pudesse entregá-lo. Após o intervalo, discutiremos o que chamamos de dia do Blueprint de COVID. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 444. A nova geração do corona está voltando. Este inverno pode ser pior do que o inverno passado. Estamos continuamente monitorando o corona e escrevemos artigos sobre ele desde o início. Diversos buscadores de conhecimento foram tocados pela nova versão do corona e ele toca a emoção agora. Já tivemos isso antes e sabemos como lidar com ele. Este corona é de uma força de ordem superior, uma vez que ele se muta, ele pode provocar e mostrar sinais de condições emocionais. Se necessário, faremos um dia do blueprint para esta versão. Da última vez, houve dor física, entre outros sintomas. Desta vez, condições muito drásticas, que duram muito, muito mais tempo. Estão sendo relatados para nós isso. É tanto emocional quanto físico, porque agora as emoções também tocarão a fisicalidade. Nosso pessoal testou positivo com este novo corona. Eles relatam depressão e de sentimentos suicidas e outras coisas. Eles dizem que a dor física é muito pior do que quando tiveram corona pela primeira vez. Três ou quatro buscadores de conhecimento ao redor do mundo tiveram nova versão do corona. Nós vamos tentar fazer um blueprint para o corona emocional se o virmos expandindo rapidamente. As emoções do homem têm a ver com o que respiramos, mais ou menos. Pode ser afetada. As novas unidades de gás ajudarão nesta questão porque respiraremos ela em torno da casa e isso elevará a alma. Vamos trazer à tona o que chamamos de unidade de respiração de aprimoramento corona. Primeiro estamos esperando para ver a extensão desta nova versão, mas não estamos nos envolvendo nisso. Nós apenas mudamos o ambiente que cria condições para isto. Se você se envolver com esta nova versão do corona, nos avise imediatamente e veremos como podemos ajudar. O primeiro ciclo do corona foi físico, agora é físico e emocional. Como toca a emoção e a parte física se torna mais difícil. Já vemos isso na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Em cada lugar, ele vem de uma maneira diferente. As versões europeias e asiáticas têm sido horrendas, mas não estamos pulando e entrando em pânico, porque já vimos algo semelhante antes. Se você se lembra, a Fundação Cass se envolveu com a gripe suína africana há alguns anos atrás. O verão no hemisfério norte é sempre mais frio, e a gripe suína africana é uma gripe que ocorre em áreas de temperatura mais alta, como a África. Agora apareceu no Covid. Isso significa que temos um comportamento da gripe suína africana, que é um vírus do nível de calor, ocorrendo no hemisfério norte no verão. As pessoas no hemisfério norte não estão acostumadas a isto, e o efeito disto é drástico, principalmente porque a gripe geralmente ocorre no inverno. Costumamos observar isso e queremos saber se algum de vocês, buscadores de conhecimento, é tocado por ele, e também se conheceu alguém que tenha sido tocado por eles. Nunca tivemos uma gripe de verão desta forma antes, é por isso que ainda estamos vendo a continuação do Covid no verão. Nós lidamos com a gripe suína africana, que é uma gripe para temperaturas mais altas na China, que também está no hemisfério norte. Os vírus do norte vêm principalmente no outono e no inverno, mas este vírus sofreu uma mutação como a da gripe suína africana, em uma condição de gripe de verão. E é por isso que os governos ainda veem a continuação e o aumento do Covid, agora no verão, no norte. Algumas dessas versões do Covid, porque elas contêm energia mais alta, agora fazem interface e interagem com a emoção. Estávamos esperando que isso acontecesse. Sabíamos que se o Covid se mutasse, poderia mudar de uma gripe de inverno para uma que ocorresse no verão no norte. E foi isso que vimos, um aumento do Covid durante o verão no hemisfério norte. A conversão era iminente, especialmente em áreas de temperatura muito mais altas como o Oriente Médio, ou áreas desérticas como Arizona. Estamos vendo áreas mais quentes convertendo as gripes do inverno em gripes do verão, das quais não estamos acostumados. Devido à sua alta energia e nossas emoções funcionam em uma ordem mais elevada do que nossa fisicalidade. Portanto, os efeitos agora são emocionais. Tivemos relatos que isso aconteceu no outono passado e criou uma depressão maciça. Também muitas coisas psicológicas estranhas vêm com a depressão e também no lado psicossomático. Se isso continuar, poderemos ver que ela se converte de volta para o lado do inverno. Se isso continuar, poderemos ver que ela se converte de volta para o lado do inverno novamente. E se isso continuar, teremos que observar as taxas de suicídio ao redor do mundo com as pessoas que tiveram Covid. Estávamos esperando isso, mas não tão drástico como vemos agora. Portanto, por favor, fique alerta, não estamos fazendo ou explicando nada mais. É apenas que você tem que levar a alma e mudar a energia emocional para fora do corpo o mais rápido possível, ou aumentar a força de campo da emoção a um nível que o vírus não pode alcançar ou interagir com ela. Encontraremos vírus quando viajarmos no espaço com muita frequência. Falei sobre isso no ano passado quando eu discutia sobre o Covid. Encontraremos vírus especialmente quando viajarmos para o centro das galáxias. E quando alcançamos novas estrelas, esses tipos de pacotes de energia são muito comuns dentro desses centros de alta energia. Vemos isso no universo em áreas específicas, e isso toca raças específicas no espaço. Há raças que nunca se aproximam de uma estrela, nunca entram na zona dos campos altos do centro das galáxias, porque o espectro das energias afeta seu funcionamento e suas vidas. Portanto, os vírus não são algo incomum no espaço. Veremos o Covid emocional aparecer em todo o mundo em taxas mais altas do que vimos no ano passado e no ano anterior. Vimos pela primeira vez em várias pessoas no outono passado, mas ele simplesmente diminuiu e desapareceu. No entanto, este ano nós o vimos agora no verão, e talvez tenhamos que fazer um blueprint Covid para que você entenda como se proteger, mas principalmente tenha consciência disso. Foi me perguntado qual é a solução para isso. No momento, novos gangues podem ser liberados, que você respire o tempo todo. O confinamento se tornou o problema com o Covid antes. Antes tinha a ver apenas com o corpo, era somático. Agora é tanto somático quanto psicossomático, porque o Covid chegou na emoção. Entretanto, a possibilidade de um vírus atingir o nível da energia da alma é muito, muito rara. São impossibilidades, mas ainda assim é possível. E então veremos outra dimensão, mas não esperamos que isso aconteça na raça humana. A raça humana é de uma estrutura que tem a capacidade de se mutar. Quando sofrer uma mutação, veremos que o homem desenvolverá novas características físicas, mas o homem sobreviverá por causa da característica da multiplicidade de campos que criam a alma do homem. O homem irá evoluir em forma e cor e todo tipo de coisas quando vimos esta condição da alma. Vimos isso acontecer algumas vezes na China, você se lembra? Mas essa é uma condição muito rara de se ver. Mas a próxima fase deste outono e inverno do Covid pode tocar a emoção. Em 2020 foram mostradas duas fotos de dois médicos chineses ficando negros. O Sr. Cash salientou que eles não apenas se tornaram da cor para a cor preta, como eles também desenvolveram características africanas. Se você olhar de perto, os narizes deles parecem africanos. Como o vírus é um plasma e o corpo está no estado plasmático, ele trouxe as mutações pelas quais o homem passou desde que deixou a África de volta ao seu estado original, que é africano. A pergunta que surge é: por que voltaram mais tarde para ser chinês novamente? Talvez suas almas quisessem ser chinesas. Pedi a um dos buscadores de conhecimento que acompanhasse as taxas de morte por suicídio para ver se aumentava nos próximos 12 meses. A maior parte virá do Covid emocional. Tentaremos não chamar do sistema de gás Covid, mas tentaremos liberar um sistema que possa resolver isso. É um processo muito, muito específico. Tem que ser feito de uma maneira muito específica, tem que ser feito de uma maneira que o corpo do homem possa lidar com isso. Temos que tirar essa energia extra da emoção. Essa energia extra bloqueia a emoção de atingir o nível de satisfação e isso assim cria a depressão. De certa forma, sua alma não pode alimentar sua fisicalidade. Quando falta a energia necessária para a fisicalidade, nós a chamamos de depressão. Já expliquei isso antes, que a depressão ocorre quando minha alma não quer minha fisicalidade. É isso que chamamos de depressão. Pode ser explicado no verdadeiro sentido da criação. Quando a alma não suporta a fisicalidade, mas a alma da fisicalidade, o que você chama de espírito, está lá para superar ela, para cobrir ela, você pega o Covid. Quando a alma do homem é bloqueada e não alcança a alma da fisicalidade, isso é o que chamamos de o ponto de não existência ou suicídio. Vamos continuar monitorando essa situação. No ano passado vimos muitos ataques cardíacos e outras coisas que foram os efeitos colaterais do corona. Se este Covid emocional tomar forma, veremos muitos suicídios. Temos que vigiá-lo. É a mutação do corona padrão para uma gripe de inverno que aparece no verão, que é um limiar ligeiramente diferente. É uma combinação diferente das interações dos campos. Quanto mais unidades de gás distribuímos pelo planeta, mais rápido poderemos alcançar a mudança. Vamos nos reunir com algumas organizações nos próximos dias para ver como podemos fazer isso. Pergunta ao Sr. Cash: por que não pedimos à comunidade universal que nos ajude na elevação da alma do planeta? O Sr. Cash responde: a comunidade universal nunca interfere. Não, esta é a lei deles. Nós nunca interferimos com nenhuma raça no espaço. Isso será o mesmo para nós quando viajarmos no espaço. A evolução da ciência, a evolução da raça tem que vir da própria raça. Porque se interferíssemos, o que mais poderíamos mudar? Isso teria se tornado parte do nosso entendimento? Quando você vai a uma visita de estudo para uma aula de biologia, por exemplo, se você for analisar o que está acontecendo em um rio ou em um campo, eles sempre dizem que quando você pegar uma pedra ou um animal, coloque-o de volta onde você o pegou. Não interfira com a sua vida. Esta é a lei do universo. O homem tem que encontrar uma solução permanente para seus problemas dentro de sua própria alma. A mudança não pode ser imposta de fora. A evolução é parte da beleza da criação. Não é como se todos tivessem que se tornar comunistas ou todos tivessem que ser exatamente iguais. A alma e a raça decidem o quanto e onde querem que a elevação seja. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia explicar o que esta tecnologia significa, como ela funciona de uma forma que as pessoas comuns pudessem entender? Sr. Cash responde, como no legítimo do rei da Bélgica, quando o conhecemos em 2005. Ele disse, você escreve tudo tão simples que o homem comum pode entender. É preciso tornar isso mais complicado para que mostre seu poder como é. Nós explicamos a tecnologia de maneira tão muito simples que todos entendam. O número de pessoas que passaram pela unidade de aprimoramento está se aproximando de algumas centenas agora. Todos estes voos nos permitiram aperfeiçoar o sistema da maneira que desejamos. Continuamos a mudar e atualizar os sistemas de voo à medida que avançamos. Nesta parte do ensino aqui, você tem que assistir ao vídeo e estudar os desenhos para entendê-lo mais claramente. No início, o Sistema 1 conectou você à alma da fisicalidade. Você podia ver as pessoas. Mas no Sistema 2 não havia emoção. Havia a sensação de estar lá, mas você não podia sonhar. Lembre-se de que sonhar é como sua alma viaja. Então fazemos isso todas as noites. Agora podemos fazer isso no sistema de forma controlada. Nas últimas 2 semanas, conseguimos criar um sistema que pode mover a alma. Nas próximas 3 a 4 semanas, colocamos você em diferentes cadeiras, 1 a 3, representando a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Depois, dentro do sistema de voo, tentamos expandir a alma do homem para ver até onde podíamos ir fora da cabeça. Na cadeira 1, eles sentiram a fisicalidade e a pressão das emoções. Na cadeira 2, eles sentiram a pressão sendo estendida para a dimensão da existência, que é coberta pelo estômago e intestinos. Na terceira cadeira, eles se tornaram totalmente a parte da alma. Eles podiam sentir a pressão no corpo, mas o resto do corpo não importava. As pessoas sempre diziam que sentiam como se estivesse se expandindo. Este era todo o propósito das primeiras 4 semanas, para chegar a esta posição de sentir a expansão. Então, na nova configuração dos sistemas, colocamos 2 sistemas de voo lado a lado. O sistema 1 tinha a condição da alma da fisicalidade e da alma do homem. No sistema 2, fomos diretamente para a alma do homem. As pessoas que vieram durante esse período disseram que podiam ver o tio, etc. Mas eu só estava interessado se elas pudessem tocá-los e senti-los. Se você puder sentir o comportamento deles, isso significa que você foi capaz de converter isso. Então, na próxima configuração dos sistemas que foi introduzida na semana passada, quisemos saber o que aconteceu. Mas as pessoas disseram, nada aconteceu comigo. Mas eles podiam sentir os campos, mas não podiam sonhar nada. Eu não estava interessado em seu sonho. Eu estava interessado em saber se você poderia ou não criar o envelope. Começamos a desenvolver o envelope na segunda configuração, quando os sistemas estavam lado a lado. Na configuração mais recente do sistema, estou interessado em ver como posso usar o envelope e que tipo de nave posso fazer para movê-lo. Eu tenho o envelope. Este foi o objetivo das últimas semanas, para ver como podemos criar o envelope. Nós não usamos mais as cadeiras. Precisávamos delas apenas para testar a tecnologia para ver se podíamos tocar a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Fizemos isso, e agora temos que aperfeiçoar o sistema. Queremos colocá-lo no sistema 1 e mudá-lo para o sistema 2 ou vice-versa. Para começar, colocamos as pessoas no sistema 2 e elas dizem, nada aconteceu. Quando as colocamos no sistema 1, elas poderiam sonhar com sua tia e dar um passeio na lua. Então isso nos mostrou que criamos a força de campo elusiva da alma do homem. Não queremos saber o que está no envelope. Estamos interessados no próprio envelope. Porque neste envelope está você, com sua fisicalidade e alma. E só nisso que estou interessado. Isso é tudo que eu estava procurando. Estamos procurando entre 30 e 50 pessoas para iniciar os testes de transmutação. Temos um alvo muito claro. Nós o colocaremos no sistema 1 e o coletaremos no sistema 2. Queremos fazer a transmutação usando o envelope que criamos. Então transmutaremos para o sistema 2. No início, tentaremos ver se você pode sentir que está no sistema 2. Depois esperamos ir mais longe e trazer sua fisicalidade também. Notamos que as pessoas que vêm a linhas ou estão vestidas da maneira mais informal ou vêm bem vestidas, isso não importa. Mas quando transmutamos para o sistema 2, não queremos que você chegue nu. Quando transmutamos sua alma, pode ser que a fisicalidade da roupa não se ajuste à transmutação. Queremos ver se podemos transmutar uma pedra ou uma chave que você possa ter no seu bolso para ir com você. Você pode até ter uma planta. Estamos pedindo de 30 a 50 pessoas e está no site agora, custa 2 mil euros. Também queremos testar para aqueles que têm próteses quadris se o estado da matéria pode ser transportado para não deixar sua prótese de quadril para trás. Vá para o site, precisamos disto. Este é um prelúdio para poder transportá-lo em um sistema de telefonia móvel pelo mundo. Precisamos de 30 a 50 pessoas para que possamos aperfeiçoar o sistema. Tentarei colocar todos os pedaços de você do outro lado, não se preocupe. Brincadeira. Esperamos que consigamos levar todos vocês até lá. É muito crucial para todos nós completar isto de uma maneira muito rápida. Precisamos de 30 pessoas de diferentes raças, diferentes idiomas, para reunir o suficiente de um banco de dados para poder aplicar isso. Quando completarmos isto, iremos ao governo austríaco e pediremos a presença de oficiais de imigração em Linz no centro de aprimoramento. Precisaremos de seu passaporte e de um pedido de visto padrão. As autoridades austríacas têm que nos permitir trazê-lo para a Áustria. Não podemos simplesmente ir buscá-lo, temos que passar pelos canais apropriados para isso. Depois podemos enviá-lo para Washington, mas precisamos da permissão do governo americano para que você entre no território deles. Depois que tivermos tudo resolvido, em algum momento do próximo ano ou dois, nós enviaremos de Linz para a Lua e então colaboraremos. A maneira mais rápida de conectar todos no planeta é através do telefone celular, já que todos têm um. Usamos o GPS para posicioná-lo e as energias necessárias para transmutá-lo de um lugar para outro. É por isso que precisamos do seu número de telefone celular. Então temos a primeira conexão do campo magnético através do campo dos telefones. Dizemos ao nosso sistema para criar uma bolha naquela posição, e esta bolha já está conectada ao nosso sistema em Linz. Nós apenas chamamos a bolha de volta. Já testamos parte disso no programa do Rick. Havia pessoas de diferentes partes do mundo e queríamos ver se poderíamos criar uma bolha simultânea. Se o sistema estivesse pronto, poderíamos ter trazido todos vocês de volta para Linz. Vocês teriam se encontrado como alma, vocês teriam se conhecido uns aos outros. Já testamos isso com um marido e uma esposa e funciona. Sabemos exatamente o que fazer com isso. Como em seu sonho, você será capaz de dizer qual a cor da roupa daquela pessoa que você está sonhando. É uma interação física. Nas próximas semanas, talvez eu entre nos ensinamentos do Rick, porque ele está fazendo um trabalho científico e talvez façamos novamente um par de testes como esse. Mas nós não anunciamos isso. Não sabemos se vamos fazer isso, mas principalmente usamos as sessões do ensinamento do Rick para este propósito de testar a comunicação mundial e outras coisas que fazemos. Alguns de vocês nos enviaram seus números de telefone para que possamos beam me up scoring, que é o teletransporte me scoring. Mas não funciona dessa maneira. Temos que ver em uma posição em que estamos e depois testar e trazer aleatoriamente. Então temos que ter as autoridades do governo austríaco presentes no centro em Linz para que quando trouxermos alguém, eles possam emitir o visto e confirmar a entrada. Caso contrário, nos tornamos traficantes de pessoas. Nós nos tornamos traficantes de almas e não nos envolvemos com essas coisas. E nem nos envolveremos nisso. Portanto, faça o mais rápido que puder. Registre para o teste de transmutação em Linz para que possamos concluir nosso trabalho. Aqueles de vocês que vieram na primeira onda de teste de voo são os melhores candidatos para a segunda onda, porque sua alma ainda está trabalhando desde que você partiu e você tem uma conexão com o sistema. Dessa forma, podemos alcançar a transmutação muito rapidamente. Convidaremos pessoas com implantes, mas não os implantes pesados, para que possamos testá-los no início. Talvez tenhamos alguns itens no seu bolso para ver se conseguimos transmutá-lo com tudo. Testamos na semana passada, deixando que as pessoas mantivessem o que tinham no seu bolso. Se você vai ao espaço usando os sistemas de reatores Magrav, então temos que alimentar sua alma. Então lhe mostramos como fazer água de gás e o que quer que seja. Se você for com a alma, temos que entender a diversidade das almas. Tivemos passageiros do universo em nosso sistema, eu já os vi. Mas e se você quisesse mandar esses passageiros do universo de volta para a casa deles? Não para se livrar deles, mas se eles quiserem voltar para casa. Alguns estão aqui há milhares de anos, talvez mais. Eles têm estado esperando o aparecimento de uma tecnologia para que possam partir. Agora veremos uma série de como chamamos convidados neste planeta passando pelo nosso sistema. Eu os vi dentro do sistema e há muito. Não faço vista grossa, apenas sei que eles estão lá e eles têm tanto direito quanto nós, como o resto de nós. No processo de transmutação para as outras posições, temos que entender muitas coisas sobre a posição para a qual estamos enviando pessoas ou seres. Precisamos ter combinações, não apenas uma única linha do homem para a Lua ou Marte. À medida que compreendemos mais a tecnologia, e talvez em algum momento do próximo ano ou dois, podemos ir para posições diferentes do universo usando essa tecnologia, até que você aprenda, e então você pode fazer isso por conta própria. As pessoas no universo viajam através de suas próprias almas. Se ainda estiverem no estado da matéria, você as verá em OVNIs. Eu disse antes, quando vemos OVNIs, você ainda está vendo criaturas com um pouco mais de conhecimento do que o homem, mas não muito. É a diferença entre uma motocicleta e um jato jumbo. A lacuna não é tão grande assim. Mas se você for além do conhecimento da fisicalidade, você viaja através da dimensão da alma do homem. Este é o maior problema para muitos líderes religiosos, porque agora eles não terão controle sobre você. Eles não podem mais enganar você. É aqui que muitos de vocês terão problemas com o clero. Eles não estão preparados para deixar o abuso. Eles dirão que a culpa é sua, que há algo de errado com sua compreensão dos novos conhecimentos. Eles não vão gostar de admitir que eles têm que parar o abuso. Eu fico na área da unidade de aprimoramento para observar e entender sobre a alma e a cultura da alma. Já vimos que diferentes grupos linguísticos, como os italianos ou alemães, carregam uma onda de alma semelhante, ou força da alma. Vemos isso também com os grupos etários. Os jovens assumem uma dimensão diferente do que os mais velhos. É muito interessante como eles se dividem. Gostaríamos de ter o maior número de pessoas possíveis de italianos que já passaram por esse processo para voltar o mais rápido possível. O mesmo para os alemães. Aqueles que já passaram por isso deveriam se inscrever para a transmutação. Muito provavelmente vamos parar de fazer reservas para os primeiros voos iniciais, porque queremos ir agora para a transmutação. Concluímos o primeiro ciclo. Para aqueles que já passaram pelo sistema de voo, sua alma se elevou e podemos chegar a isso muito mais rápido. Na primeira vez, as pessoas vêm com muitas ansiedades, mas quando elas voltam na segunda vez, é totalmente diferente. Os testes de grupo cultural se tornarão importantes para o desenvolvimento multicultural do sistema de voo. Tentaremos gravar os voos de transmutação para que possamos ver como a energia se move. Não será para demonstração pública. Nunca será liberado para o público. É só para nós seguirmos os campos e termos os detectores de campos. Queremos ver como os campos se movimentam de uma para outra. A primeira fase será a transmutação da alma e depois a fisicalidade. Temos um interruptor que podemos controlar. Podemos deixar a alma se mover para outra unidade, onde estamos felizes com sua posição e ela está feliz com sua posição. Se isso nos permitir, então transferiremos a fisicalidade. Tudo está bem estruturado no que fazemos e como o fazemos. O plasma de CO2 já foi testado em incêndios em Gana e depois em alguns outros casos e mostrou que a recuperação de queimadura é muito, muito mais rápida, sem nenhuma cicatriz. Isso porque você regenera ao nível do plasma de energia celular, para que todo o plasma se mantenha em equilíbrio, para que você não se veja, não, para que você, para que não se veja, perdão, cicatriz de queimadura. As cicatrizes de queimadura ocorrem na pele quando diferentes energias entram em operação a partir do sangue. Mas quando se usa o gancho para queimaduras, não se vê nenhuma marca, porque se toca a alma da célula, não a fisicalidade da mesma, e a fisicalidade é condicionada ao que chega a ela. Há uma maneira especial que produzimos o CO2. Temos que fazer muita expansão sobre isso e isso precisa ser entendido muito mais. As florestas e a vida vegetal voltarão a crescer muito mais rapidamente. O CO2 em estado material usado para deter incêndios mata, mas o CO2 no estado plasmático à noite é a vida da planta. Ele pode ser usado para se livrar de velhas cicatrizes de queimadura, mas depende de como você usa. É como nas amputações, por exemplo. Se você tiver uma nova amputação, você pode fazer rebrotar a perna. Mas com as velhas, as células do cérebro já estão desconectadas ou desligadas. Você tem que ligá-las novamente. A unidade horizontal é para o crescimento das pernas ou o que quer que seja. Acionamos o cérebro para que as células cresçam novamente. As células que foram desligadas são ligadas e começam a crescer as células da perna amputada. Rebrota órgãos ou o que quer que seja. Você pode regenerar suas células renais se elas estiverem danificadas ou tiverem sido removidas. Cada unidade de aprimoramento foi construída para um propósito específico. Você pode até mesmo, por exemplo, mudar as tatuagens. Tudo isso é possível. Agora o conhecimento está lá. Pergunta ao Sr. Cash: eu quero saber quando você vai enviar sua nave espacial para a China. Sr. Cash responde: não há nave espacial. Nós enviamos as almas e recebemos suas almas de volta. É mais fácil. As naves espaciais levam muito tempo para serem construídas. Pergunta o Sr. Cat, você pode providenciar para que os chineses se juntem a este teste móvel? Pessoas que nunca ouviram falar da Fundação Cat estão começando a ouvir sobre esses testes de voo espacial. Sr. Cat responde, podemos ter um problema com o governo chinês, que eles queiram que façamos estes voos. A complicação com as tecnologias começa agora, é por isso que abrimos publicamente para que muitas pessoas se envolvam, então os governos não podem ignorá-la. Esse era o objetivo de fazer isso desta maneira. Os governos não se importam se você cultivar mais cenouras ou se você conseguir resolver problemas com as vacas. Mas eles podem se importar se seus cidadãos se envolvem e para onde vão, o que fazem e o que pode dizer. É por isso que estamos fazendo a transmutação na Áustria, porque as outras nações europeias não terão as complicações com os vistos e os movimentos. Assim que começarmos a fazer a transmutação, precisamos de total compreensão com os chineses. Você tem que perceber as implicações da transmutação remota. Se você tem um dispositivo de escuta e sabe onde está o criminoso, usando um telefone celular você não precisa ir procurá-lo mais. Basta discar o número dele e ele está em suas mãos. Se você quiser pegar um presidente que seja um criminoso, basta usar o número do seu celular enquanto ele dorme e pegá-lo. Depois deixe sua alma falar sobre os crimes que ele cometeu. As implicações são enormes e massivas. As emoções da Terra são refletidas no clima ao redor da Terra, é uma parte disso. O clima é a emoção do planeta em um determinado momento e posição. É uma reação psicossomática de sua interação dos campos dentro com seu ambiente fora. O mesmo com os terremotos, outras coisas, e trocas biológicas, ou o que quer que vejamos nos oceanos e o resto disso. A Terra fica furiosa quando há uma tempestade? Ou estava muito tímida e faz apenas um estrondo por causa do terremoto? É uma manifestação da fisicalidade no que diz respeito à interação dos campos. Será que vemos a emoção deste planeta em sua parte gasosa, tanto quanto na parte sólida ou líquida? A resposta é sim. Mas por que nos acostumamos e não reconhecemos isso? Quando mudamos as condições na atmosfera, com sistemas, a Terra ainda ficaria irritada? Será que veremos enormes mudanças no sistema planetário? E até que ponto? Tudo tem a ver com quais energias usamos, o que consumimos e como permitimos que os campos interajam. Pergunta ao Sr. Cash, podemos usar a unidade horizontal para recriar dentes para pessoas idosas? Sr. Cash diz, é um processo diferente para o qual nosso corpo está sintonizado. Temos que ver por que cultivamos um conjunto de dentes. Mas podemos regenerar um osso de novo se você o quebrar. Existem certas estruturas no corpo que não estão preparadas para se reproduzir. As questões dos dentes estão em torno do meu pescoço desde o início da época em que comecei a tecnologia. Perguntaram-me se posso fazer um sistema para recriar os dentes. Pode ser feito, mas é preciso entender o princípio por trás disso. Como é feito, mas você tem que ir até a raiz de como os dentes crescem. Pergunta para o Sr. Cash, como conectar a alma do corpo com a alma do homem de forma objetiva, direta e linear? O Sr. Cash responde, já está conectado. Caso contrário, você não pode existir. Se conecta de acordo com o que dá, o que tem, em que ambiente vive e como sobrevive. Aqui o Rick acrescenta, como podemos nos tornar mais conscientes dessa conexão? O Sr. Cash responde, o desenvolvimento desta unidade de aprimoramento é parte disso. Vemos isso em buscadores de conhecimento que estiveram no sistema e como eles estão mudando depois de deixá-lo. Nesse momento da aula, o Rick conta sobre seus problemas emocionais e psicológicos com seu pai, etc., e depois sobre as alergias à gasolina. O Sr. Cash continua, gostaríamos de saber o que acontecerá com as pessoas depois que elas se transmutarem e como sua vida muda. Havia um problema quando costumávamos trazer as pessoas para o sistema de voo, e muito rapidamente elas entravam com sua mentalidade prévia, ansiedade ali. Agora os trazemos para o andar de baixo, meia hora mais cedo, para que possam se instalar e ver as pessoas entrando e saindo da sala. É um choque menor para o sistema deles. Recebemos uma resposta melhor agora. Quando os transmutamos de um sistema para o outro, o que vai acontecer? Que dores você vai liberar? Porque já vimos muita gente chegando com muita dor psicológica que se manifesta como dor física. Quando você expande os campos da alma para o voo, faz esta parte do ciclo no cérebro. Depois, quando eles saem, seus sintomas desaparecem. Já vimos casais que novamente se tornam muito próximos um do outro. O amor perdido volta. Queremos saber o desenvolvimento progressivo em suas vidas, depois que eles deixam o sistema. Tornamos-nos um povo pacífico. Como ouvimos de um dos italianos que, após 20 anos de separação, começou a se relacionar com seu irmão. Este é o objetivo final desta mudança do trabalho, de processar, evoluir e elevar-se para alcançar novas dimensões. Emoções como riso, alegria, o que quer que seja no sentido do olfato. Criar emoções psicossomáticas como um olfato é um trabalho muito difícil. As pessoas dizem que é impossível. Agora, nas últimas 2 semanas, as pessoas que passam pelo sistema nos dizem que podem sentir o cheiro. Isso significa que conseguimos criar uma interação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, e que você pode confirmar isso no ambiente pelo olfato. Confirmamos a alegria através do toque, mas o olfato e o paladar é algo diferente. Na nova unidade de aprimoramento, uma senhora do Tibete nos disse que ela podia sentir o cheiro da água dos rios do Tibete. Tivemos outras pessoas que disseram a mesma coisa, podia ser até interagir com o cheiro. Podemos interagir com o gosto. Alguém que não gostava, digamos, de queijo, agora eles adoram queijo. Então eles interagiram com o motivo de não gostarem de queijo. Este trabalho é um processo muito profundo. O cheiro é algo que é uma essência não tangível que podemos replicar. Podemos transferi-lo e produzi-lo no sistema. O que significa que conseguimos reunir no sistema a alma da fisicalidade e a alma do homem para que elas pudessem interagir. Temos um input e permitimos que exista uma dentro da outra. Isso, na verdade, prova de forma muito sólida quando dizemos que a alma da fisicalidade envolve o homem. Agora você pode cheirar da mesma forma que você faz em seus sonhos. No sonho você sente o cheiro de fogo ou de uma flor. Agora isso pode ser replicado. Agora o sistema se mostra correto. Emoção nos sentidos. Por que nos tornamos alérgicos a algo por seu cheiro? Agora podemos melhorar isso e encontrar um remédio para o que estava causando reação, e nós processamos assim o problema. Um buscador de conhecimento conta que como ele perdeu seu olfato durante 40 anos desde a infância, e agora, depois de passar pelo sistema de voo, ele recuperou o olfato. Já vimos isso muitas pessoas que perderam o olfato por Covid. Isso pode ser feito. É o mesmo com o gosto, com amor e qualquer coisa a ver com criar emoção. Quando sua alma se expande, ela equilibra as células que estão desequilibradas, até mesmo a conversão das emoções. Houve um buscador de conhecimento que ficou paralisado e ficou viciado em maconha para a dor. Após usar o sistema do Sr. Cash, as drogas começaram a cheirar igual esterco para ele, e ele não conseguia mais usar elas. Percebemos que podemos interferir com a emoção. Um buscador de conhecimento diz que agora ele tem uma conexão fixa com o sistema em Lins. Ele o chama, ele diz que ele sente uma pressão mais grave na sua cabeça e é constante. No dia 7 de agosto de 2022, termina a restrição de 5 anos do falso processo judicial feito pelo governo belga contra o Sr. Cash. A Fundação Cash lançará ensinamentos médicos maciços em todo o mundo. Podemos trazer muitas mudanças. Abriremos muitos de nossos dados de saúde. Parte deles foi roubado quando expulsamos os belgas. O Sr. Cash ajudou um rico criador de porcos holandês com seu câncer. Estava acabado, mas ele estava finalizado isso, completado o trabalho. Mas acabou que ele morreu depois de uma injeção acidental e errada no hospital. O Sr. Cash disse aqui que foi uma emoção muito estranha, que uma vida que você salvou, então tem que acabar com um acidente em outro lugar. Ele entendeu que neste processo, a mudança pela qual você passa é permanente. É interessante pensar que mesmo que você tenha salvo a vida, a alma ainda tinha algo para se equilibrar, algo para se refletir, né? Depois da próxima semana, vou liberar o conhecimento da aplicação médica. Tivemos que nos manter a salvo daquela nação hooligan da Bélgica. Maldita seja a nação. Quantas pessoas sofreram e quantas famílias perderam seus entes queridos por causa deles. Maldição sobre esta nação. A única nação que nunca será autorizada a ultrapassar qualquer limitação da humanidade. Precisamos sempre manter um aviso do que chamamos o pior para que outros se lembrem. Você verá as maravilhas dessa tecnologia no que eu chamo de melhoria, de melhorar da vida. Um buscador de conhecimento disse que toda semana há sempre algo novo nos ensinamentos. Depois de tantos anos é como um milagre, não há fim para as surpresas que continuam a chegar até nós. Tivemos que proteger a Fundação Cash. Agora liberamos o conhecimento do que chamamos de processamento da Fundação Cash. Eu me afastei disso para me manter vivo e vimos como isso tocou muitas pessoas. Tive que ouvir muitas pessoas que sofriam com coisas diferentes, sabendo que tínhamos o conhecimento para ajudar. Esta foi a maior dor. A dor de ver um pai perder seu filho, ou um filho morrer na frente do seu pai, quando todo o tempo o conhecimento estava na palma de sua mão, de nossas mãos. Mas por causa da Bélgica, não podíamos usá-lo. Vou mudar o mundo da ciência e da medicina nas próximas semanas. Eu tiro o amor de Deus dessa nação, e você sabe o que aconteceu com os judeus. Vamos ver o que acontecerá com a nação nos próximos séculos. Embora eu tenha um sangue dentro dela. Eles causaram tanta dor. Eu vi tantas pessoas perderem suas famílias e entes queridos quando todo o tempo nós tínhamos o conhecimento. Uma nação de pedófilos, abusadores e tudo mais. Estávamos embutidos e infiltrados diretamente dentro. Vou liberar para vocês como buscadores de conhecimento para que saibam como estavam sendo infiltrados por pedófilos. Porque a maior família pedófila estava dentro, sentada dentro de nós, sem que nós soubéssemos. Temos documentos de processos judiciais, penas de prisão, e eles ainda estão abusando de jovens meninos. Estou tão feliz que eles estão fora da Fundação Cash. Não procure o nome, você sabe. Procure outro nome em Flandres, na Bélgica. Você vai descobrir. Uma das primeiras e maiores famílias em pedofilia estava sentada dentro da Fundação Cash. Eles eram usados pelo rei, que tinha um resgate por eles. Que uma pergunta para o Sr. Cash. O que acontece com as almas que se recusam a aceitar a tecnologia ou a mudar? O Sr. Cash diz, essa é a prerrogativa deles. Pergunta, então eles podem sofrer mais? O Sr. Cash diz, você não sofre. Eles aprendem com isso, se elevam. Se elevam para, através dessas experiências. O processo de transmutação levará mais tempo que o sistema de voo normal, porque é preciso expandir a alma para estar na posição correta e então a solidificarmos para transmutá-la. No momento, existem literalmente dois sistemas diferentes. Um é gravitacional e o outro é um sistema de vida humana. No novo sistema que está sendo desenvolvido, é uma unidade que faz ambos. Ambas as unidades sustentando a vida e criando a gravidade, que é única. Ela se torna como um sistema planetário. Então temos dois sistemas que transferem campos através e mantêm a posição. No novo sistema, eles se tornam como um sistema de gemiosidade e sustentarão a vida. Se encontrarmos a alma do sistema gêmeo da Terra, encontraremos nele a mesma vida que está na Terra, isso é garantido. Se a humanidade está procurando um sistema planetário semelhante à Terra e contém a vida, você encontrará dentro do sistema gêmeo de nosso próprio sistema solar. Nós fazemos a mesma coisa nos novos sistemas da unidade de aprimoramento. O novo sistema gêmeo está preparado para fazer isso. Mais tarde, em novembro, você verá quatro unidades no sistema em vez de duas. Os dois sistemas são como o sistema solar, e os quatro sistemas são como a galáxia. Eles nos permitem transmutar você em diferentes posições no universo. Você disse que encontrou só uma gêmea. Ela sempre esteve lá, consciente ou inconscientemente, mas não está satisfeita. As conexões precisam de tempo para se desenvolver. Estes são os testemunhos que estamos procurando, não aqueles que estão pré-definidos. Quando uma alma se manifeste para você, você já está lá, e não será prejudicial isso. Não se pode danificar uma alma. A alma sempre toma sua posição. Uma alma sempre se põe a ver, mas você é testemunha de condições, mas não muito prejudiciais. Às vezes testemunhamos ou somos parte de algo que achamos que prejudicamos, mas na verdade vemos os passos da abertura em outra dimensão. Quando você interage com outra alma ou outra alma interage com você, já está pré-acordado pela lei do plasma e pelos campos do universo que você não pode prejudicar, nem a si mesmo e nem a eles. Você pode ser testemunha de um processo de interação de almas em uma dimensão particular. Você pode ver alguém morrendo, ou um acidente, alguém caindo de um penhasco, ou você se ver se cortando, ou outra pessoa se cortando. Não é o que você pensa. Você está testemunhando um processo de interação de campos que acontece na dimensão da alma. Ou você está lá para ser testemunha disso. Não devemos nos preocupar muito com essas coisas, pois a vida toma seu próprio processo e aprendemos com ela. Nós nos elevamos a partir disso. Não se preocupe demais, é parte do processo de aprendizagem e elevação. É também ao ponto de nos tornarmos doadores em vez de tomadores. A razão pela qual eu estava insistindo no telefone da Apple era para que não tivéssemos perdas nem interferências. A Apple criou um sistema de estéreo perfeito. Se você ouve música e você pode ouvi-la através de sua alma, a vibração dos campos no cérebro, e não através de seu ouvido, então é bom o suficiente. Na semana passada, naquele teste, as pessoas puderam ouvir em seus laptops e computadores. No futuro, você será capaz de transmutar sem telefone, conforme aprendemos mais. Nenhum de vocês começou essa fase para ver através deste. As almas do universo e as almas que nós criamos planejaram para a humanidade. Não é prever, é compreender a estrutura, porque estamos todos conectados através de uma alma comum do Criador. É interessante o que está por vir. Eu sei que as almas que não são deste planeta virão a Lins. Nós as veremos, porque através disso elas encontraram a solução para estar em contato, para fazer parte da sociedade de onde vieram originalmente. Temos que aprender muito, todos nós. Os sistemas de gás podem ser usados para a agricultura. Diga com antecedência para nós e acrescentaremos sistemas especiais a eles. Aqui uma pergunta para o Sr. Cash. Podemos e devemos resolver alguns problemas que nossos antepassados tiveram, como alguma morte prematura dos pais, que causou orfandade ou talvez até mesmo a influência negativa na vida atual? Como fazer isso? Sr. Cash diz, não podemos mudar o passado. Nós somos feitos disso. Basta pensar em quantas crianças nasceram dessa vida e depois em quantas coisas aconteceram. Não se pode mudar isso. Você pode mudar a condição do agora, para que o futuro mude, mas você não pode ir e mudar o passado. Espero que você tenha tido um verdadeiro dia do Blueprint hoje, em muitos sentidos ou essência do trabalho. Agora você sabe o verdadeiro propósito das unidades de gás, ou seja, trazer a mudança. Muito obrigado por hoje, Rick. Muito obrigado por todas as suas saudações de aniversário hoje. O homem está ficando velho, mas o cérebro ainda funciona, que é a parte boa. Até agora tudo bem. Desta vez foi um período muito duro, como eu sempre disse, mas pelo menos estamos chegando a algum lugar e concluindo o capítulo final. Este é o fim desse resumo do workshop número 444.